Inaugurando esse simpático estúdio muito bem feito e montado para que a gente possa recomeçar esse trabalho que já tem 20 anos. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E como sempre trazemos nesse início, uma pergunta e uma resposta do livro O Consolador. E assim escolhemos porque cada resposta traz em si um imenso campo para estudos e reflexões. Dessa vez eu trouxe a pergunta do livro Consolador 296, em que se pergunta a Emmanuel: o espírito, antes de reencarnar, escolhe também as crenças ou cultos que se deverá submeter nas experiências da vida? E Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, assim escreve: todos os espíritos reencarnados no planeta trazem consigo a ideia de Deus, identificando-se de modo geral nesse sagrado princípio. Os cultos terrestres, porém, são exteriorizações desse princípio divino dentro do mundo convencional, depreendendo-se daí que a verdade é uma só e que as seitas terrestres são materiais de experiência e de evolução, dependendo a preferência de cada um do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana, e salientando-se que a escolha está sempre de pleno acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 9 de setembro, uma linda manhã, calorosa, no inverno brasileiro, aqui na cidade de Piracicaba, e aqui estamos começando o nosso programa com a técnica e o comando de Wilson Garcia e todos nós aqui, Luiz e Alain, apostos para começarmos as nossas tarefas. E no exercício de reflexão, como tenho trazido, aliás, o objetivo é divulgar essa obra maravilhosa de Chico Xavier, e estamos explorando esse livro, Emmanuel, o quinto livro da coleção do Chico, e dessa vez trouxemos um pequeno tópico do seu capítulo 12, em que ele fala: os que se dedicam às coisas espirituais. E quase que num parágrafo, Emmanuel nos traz muitas lições. E Emmanuel assim escreve: nunca nos cansaremos de repetir que a existência no orbe terreno constitui, para as almas mais ou menos evolvidas, um estágio de aprendizado ou de degredo. Junto desses seres sensíveis, vivem os espíritos retardados no seu adiantamento e aqueles que se encontram no início da evolução. Para todos, porém, a luta é a lei purificadora. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles, que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes, e sociedades esclarecidas os esperam em seu seio para celebrarem dignamente os seus atos de heroísmo nas tarefas árduas de resistência às inúmeras seduções que a existência planetária oferece. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos que nos ouvem. É com um grande prazer que damos início ao nosso programa a partir daqui da sede e do estúdio da União Rádio Web. é uma nova etapa, né? Teve sua razão de ser, e que nós possamos completar não 20, mas 40 anos nessa sede ou num local, inclusive, melhor apropriado. Nós passaremos aqui hora e meia refletindo a respeito do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, e que Deus esteja conosco. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia, Wilson, que hoje está aí gentilmente nos auxiliando na técnica, né? Ele é trifunção aqui, né? Ele faz de tudo um pouco, apresenta, cuida da técnica, está ali nos ajustes finos, né? Se você estiver escutando algum ruído, alguma coisinha aí na sintonia, é o primeiro que nós estamos fazendo ao vivo, tenha um pouquinho de paciência com a gente. Né, nós estamos aí nos empenhando para fazer o melhor possível, mas são ajustes naturais. Igual quando você compra um carro novo, vocês sabiam que vocês nunca devem comprar um carro no lançamento, né? Tenho dois engenheiros amigos que trabalham em desenvolvimento de carro, ele fala assim, no lançamento daquele modelo não compra, né? Porque ele vai levar um ano para ajustar. Aí quem comprar é o cobaia que vai ajustando o carro conforme vai passando. E da mesma forma, vocês que estão nos ouvindo são cobaias, mas cobaias num bom sentido. Queremos fazer o melhor. Então, fique à vontade em comentários no Facebook, em comentários que você pode nos ajudar a melhorar o que nós estamos fazendo. A intenção é das melhores possíveis, né, Luiz? Não leva a coisa como crítica, mas se você estiver observando que alguma coisa não está saindo bem, daqui alguns programas aí a gente já vai estabilizar. O estúdio é maravilhoso, né? Logo a gente vai aí convidar você para vir aqui conhecer o estúdio. Vamos começar a convidar alguém uma vez por semana para vir aqui com a gente, para começar a conhecer esse nosso projeto, se envolver com a gente. Tem tantas coisas que vão começar nesse estúdio a acontecer, né? Aliás, você está dando uma ideia, eu acho que a gente poderia lançar essa ideia no primeiro programa. As pessoas que gostassem de participar do nosso programa, que se inscrevam através do Facebook. Nós, essa semana, vamos comprar 3 cadeirinhas a mais para a gente deixar aqui. E aqueles que quiserem participar do próximo programa, então nós poderemos selecionar 3 de cada vez, né? Então, a gente, por ordem de chegada, a gente vai selecionando e vai anunciando esses participantes que farão parte do nosso próximo programa. O endereço é Rua 4, Leitão 292. Em frente ao Clube de Campo de Piracicaba. Não, maravilha. E entrando aqui no texto, voltando aqui a nossa reflexão, né? O meu amigo Geraldo, você trouxe uma reflexão muito séria, né? Porque o título desse texto é Os que se dedicam às coisas espirituais. E é interessante usar a palavra coisa, né? Emmanuel não usa nada à toa, né? É. Quando ele coloca coisas espirituais, por que coisa? Porque ela não é uma coisa, não é algo que eu possa segurar, né? É algo. E que tipo de algo? É algo que eu tenho que entender, que eu tenho que compreender, né? Mas ele afirma aqui que para todos nós, né, a luta é a lei purificadora. Ou seja, nada é simples, né? E ele fala ainda no final, que eu achei bonito, inspirador, né? Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes, e sociedades esclarecidas os esperam em seu seio, para celebrarem dignamente os seus atos de heroísmo na tarefa árdua de resistência às inúmeras seduções que a existência planetária oferece. E aqui eu gostaria de lembrar de todos aqueles cristãos que Emmanuel nos conta tão bem nos seus romances, né, que nos aponta para todos aqueles cristãos que, dos primeiros tempos, que passaram dificuldades inúmeras, né, muito piores do que se passa hoje, jogados em arenas, jogados em a morte de várias formas, e que conseguiram, daí nos romances a gente percebe o encontro espiritual, né? e que todos eles, por interessante que seja, eles voltam ao planeta depois com uma outra condição, na tarefa de missionários, de transformação, já regenerados. E esse é o trabalho daquele que se dedica às coisas. Essa frase que você destacou, que sociedades mais esclarecidas aguardam esses indivíduos que se dedicam às coisas espirituais, é alentador. Porque você fica imaginando assim, após o desencarne, com certeza existem essas sociedades que se dedicam ao estudo, pesquisa. Não, eu não vejo desse jeito. Sabe por quê? Fica parecendo aquelas promessas assim, não, quando morrer vai ser bom. Não, eu não gosto desse tipo de promessa, Geraldo. Eu acho que não. A sociedade que espera é aqui mesmo. É novas sociedades também, encarnadas. Também. Não é, eu acho que é aqui lá, né? Não imagina que morrer vai ser bom, não. Morrer é morrer e você vai chegar do jeito que você está aqui. Você não vai acontecer nada de milagroso. Agora aqui nós vamos fazer mudanças profundas. O que você plantar aqui vai frutificar aqui, indiscutivelmente, mas também lá eu acredito que existam essas sociedades, esses mundos, né, espirituais, essas cidades espirituais. Eu vou em sua defesa, Geraldo. Realmente, aqueles que já chegaram lá. Que já chegaram, dizer, lá, exatamente. Sem sombra de dúvida, isso que o Alan está dizendo, em alguma outro tempo nós chegaremos nessas sociedades aqui. Será uma conquista do nosso trabalho. Na divulgação, né, no exemplo. E realmente, o que eu alertaria nesse ponto é o seguinte: aqui a gente encontra pouco eco por aquilo que a gente faz, né? Mas estamos sendo observados por aqueles que presidem esse trabalho que nós realizamos. Muito bom. E dando sequência ao modelo do programa que temos, que é um programa que tem conseguido levar ao ouvinte um pouco do Espiritismo, a gente continua aqui dizendo que o programa Visão Espírita, ele comprou essa causa da necessidade do estudo dentro do Centro Espírita. Você que frequenta um grupo espírita, converse com o seu dirigente, com seus orientadores, para criar grupos de estudo, de pesquisa, de questionamento. É só dessa maneira que a gente cresce. E é fundamental que estudemos, comecemos a estudar as obras básicas de Allan Kardec. Discorrer, ler, tirar dúvidas, ler de novo, é assim que vai ganhando toda uma estrutura, uma base para entender essa santa doutrina. Muito bem, meus amigos, são 9:43. Estamos aptos agora a ouvir a prece na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Meus amigos, com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, da saudosa Terezinha Oliveira, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E agora passo a palavra para o nosso companheiro Alain Diniz Souza. Olha, antes de eu fazer a leitura, eu vou agradecer aqui ao César, ao Luiz Shine, que nos dá um retorno, né? Existe uma certa dificuldadezinha, acho que nós melhoramos agora. Se vocês puderem dar um novo toque aí, vocês que estão nos acompanhando, estamos ajustando. Dá uma olhada aí. Agora eu vou fazer a leitura do texto e vamos ao nosso ajuste. Então, hoje, primeira... Opa, o César está falando que limpou o som aqui, viu, Wilson? Então, estamos aí. Obrigado, César. Ótimo. Muito obrigado pelo retorno. Estamos aqui hoje, dia 9. Vamos marcar esse dia, né, Geraldo? 9. Dia 9 do 9 de 2018. É 9/9/18, está fácil. 9 do 9 de 2018. O primeiro programa Visão Espírita ao vivo, aqui pelo nosso estúdio. E vamos ler o capítulo 26, com o título Véus, que começa com um comentário de Paulo, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E Emmanuel comenta assim: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores, assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências, temporariamente frustradas por véus espessos, estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias, eles olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que, por vezes, lhes assaltam o entendimento. Esperam bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com o Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Uma coisa muito comum na convivência é exatamente essa questão. A assimilação teórica dos fatos, as conjecturas, a forma de entender, ela precede a ação. Nós muitas vezes entendemos como é que é, nós compreendemos o mecanismo, agora daí para a ação, ela sofre uma interferência brutal dos mecanismos do arrastamento, do mecanismo do hábito, porque a convicção é formada pela teoria, mas a prática é formada pela ação. E uma coisa é você compreender, outra coisa é você fazer. E isso é muito comum, e principalmente com oradores. Já dominaram intelectualmente a questão, a tese, a hipótese, e fazem uma locução maravilhosa sobre o assunto, descrevendo com minúcias o mecanismo em que tudo aquilo se dá. Agora, isso não quer dizer que aquela pessoa que de uma forma tão hábil e tão com maestria ela discorre a respeito de um assunto, que ela possa estar praticando daquela forma. A prática, ela vem depois da teoria. E ela implica também uma questão muito, muito séria de aquisição de novos hábitos. Essa prática, ela requer uma atenção muito grande, ela requer um esforço grande e ela pode ser obtida, mas através de uma grande concentração naquilo que se deve fazer. Então, isso aí deve ser uma coisa que a gente tem que captar como uma realidade, exatamente para que a gente tenha consciência que a teoria precede a prática e a prática não é tão fácil para que a gente execute conforme a teoria que a gente defende. Isso é muito comum e é tão comum e tão antigo que o próprio Paulo dizia: o que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Então isso não era um privilégio de Paulo. Isso é uma coisa que acontece com todos nós por uma razão muito natural. A teoria, o conceito, ele precede a prática. A prática exige um esforço, existe uma concentração, existe uma criação de hábitos para que a gente mude a forma de ser. E nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente na observação que nós comumente fazemos dos outros. E nos outros a gente observa isso de uma forma muito fácil. Agora, nós precisamos entender que isso acontece com todos. Não é só com aquele que a gente está observando, mas com todos nós. A teoria, ela precede, e a prática, ela exige de nós uma concentração muito grande e uma criação de novos hábitos. Criar novos hábitos. Criar novos hábitos é a grande pedida, né? Porque nós nos entregamos a padrões, né, Luiz? A gente, quantas vezes já reencarnamos? Né? Dezenas, centenas de vezes. Então, naturalmente, nós podemos encontrar uma série de dificuldades nessa nova encarnação, repetindo esses mesmos hábitos, né? E com isso a gente não consegue, muitas vezes, quebrar um círculo de evolução psíquica. Lembra que estamos evoluindo um psiquismo imortal, né? E tirar esses véus de nós, né? Eu gostei da palavra, como sempre, né, Geraldo? As palavras que o Emmanuel usa, véus, né? Você vê que ele não fala cobertas, ele não fala coberturas, véus, ele é gentil, por ser algo assim sutil, suave, que nos envolve, e é mais fácil rasgar um véu do que uma lona. Às vezes parece que em alguns momentos, em alguns pontos da evolução, nós estamos envolvidos por uma lona, né? Não por um véu, né? Como que eu tiro isso de mim, né? E é interessante, como eu venho estudando bastante filosofia, e ali ele citou, né, muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores, é uma preocupação que eu continuo a ter quando eu faço o estudo, porque eu percebo, às vezes, pérolas maravilhosas em muitos filósofos, conseguiram ter uma evolução para perceber aquela nuance do comportamento humano, e depois você vê que ele cai para outro lado, que é outra sintonia ruim, né? São picos, assim. E é interessante que daí algumas pessoas ficam presas a esse pico ruim, na filosofia do tal filósofo, ou ficam presas a um comportamento que não é muito bacana. Então eu tenho orientado as pessoas que gostam de ler filosofia a procederem da seguinte maneira: a vida, o comportamento do filósofo é uma coisa, o que ele escreveu é outra coisa. Nós precisamos entender que ele, quando escreve, está em conexão com espíritos que o favorecem, que o sintonizam, que ele sintoniza, e que ele vira um médium dessas espiritualidades, trazendo coisas maravilhosas. Mas o comportamento da vida humana dele é igual a nós. Alain, alguém não muito inspirado caiu na bobagem de dizer assim: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E as pessoas passaram a classificar aqueles que dizem uma coisa e fazem outra como uma coisa inválida. E na realidade esse processo é natural com todos, é um processo natural. A fala, né, a teoria precede e ela é pura. A prática, ela começa de uma forma rude, de uma forma, e aí nós vamos avançando, né, como o próprio Paulo, né? Quer dizer, então é uma coisa natural. É o aprendizado, é a prática, que aí nós temos que lutar, principalmente contra o arrastamento, o hábito. E só para concluir, Luiz, eu fico pensando aqui que a retirada desses véus, ela deve ser feita pela pessoa, individualmente. Só pela pessoa. Só pela pessoa. A gente não tem o direito, nem a obrigação, nem o compromisso de tirar véu de ninguém. Agora, os nossos, nós temos tudo isso. O direito, o dever e a obrigação de tirar os nossos véus. Na realidade, ninguém tira o véu de ninguém, né? Assim como Jesus falava em parábolas, que era o modelo mais fácil de entendimento daquele povo, Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, ele usa do símbolo e das figuras de linguagem, que é uma maneira que sensibiliza cada um de nós, porque ainda dependemos desses símbolos e desses entendimentos. Se nós imaginarmos que o véu é um tecido, é um pano que encobre a essência, e a gente entrar nesse caminho do simbolismo do Emmanuel, nós temos mais de um véu. E eu entendo e acredito, para que a gente possa entender melhor, esse caminho do entendimento e da assimilação passa pelo sentimento. Não é apenas do entendimento. Então esses véus, eles serão retirados na medida que você se instrui e na medida que você se modifica sentindo coisas melhores. E isso é tão perceptível que essa frase da Epístola de Paulo, quando ele diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará, se tirará. O que é a conversão se não a modificação, o entendimento, o encantamento, a aproximação, esse caminho de identidade entre nós e o Pai maior? Naturalmente, quando ocorre essa identificação, esses véus vão se diluindo. Por isso que o Alan falou, e o Luiz falou, é verdade, ninguém vai tirar o véu de ninguém. A gente pode passar uma instrução, nós estamos aqui na rádio, tentando passar uma instrução. Esse material você pega e vai criando um trabalho íntimo, e aos poucos nós vamos nos convertendo, criando uma identidade, vamos tirando esses véus. Eu gosto de falar que a gente só está passando informações. Da mesma forma que um WhatsApp passa informações. Para transformar em conhecimento, você tem que pegar essa nossa informação e refletir com os teus valores, com os teus conhecimentos. Aí a gente juntos cria o conhecimento. Então é importante que nós aqui também estamos no mesmo aprendizado que todo mundo. Estamos na mesma luta de evolução. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Agora, existe um empenho que esse... por exemplo, lá no Livro dos Espíritos tem uma frase que eu repito bastante, que é importante: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, a palavra esforço, que fazem dominar as más inclinações, e pela sua transformação moral. Então, que a gente seja esse esforçado em estar melhor a cada dia. para tirar esses véus. Kardec não falou assim por aquele que se tornou mais perfeito. Não. Ele falou assim, aquelas tranqueirinhas que estão esforçando-se para melhorar. E põe tranqueirinha nisso. Muito bem, meus amigos. Esse programa que você está ouvindo, você pode ouvir baixando o aplicativo da União Rádio Web, aquele ícone azul. Você baixa e você ouve o programa e a repetição do programa ao longo da semana, onde você estiver. Hoje, pela internet, o mundo ficou perto, né? Eu gostaria de enfatizar uma coisa só com relação a isso. Muita gente ainda não tinha baixado esse aplicativo. Então, na casa espírita, quando você souber de alguém que, cuja limitação era única e exclusivamente poder ouvir pela rádio, invista um tempo e procure, junto com ele, ensinar como é que baixa o aplicativo. Então, quando você souber, ah, que pena, eu não posso mais acompanhar um programa porque era pela rádio e agora é pela União Rádio Web, eu não tenho esse aplicativo, ensine, né? E outra coisa, passe para nós alguém que só ouvia pela rádio e não tem telefone para instalar o aplicativo. Por que eu estou falando isso? Ao longo do tempo, se nós tivermos uma relação das pessoas que não têm telefone, nós poderemos fazer uma campanha, porque tanta gente troca de telefone todo ano, e aí a gente pode fazer uma campanha, quem sabe, doar para as pessoas que não têm telefone, aquele telefone usado que dê para instalar o aplicativo. Então, o que nós precisamos saber são o telefone e as pessoas que não têm o aplicativo porque não têm um telefone celular. Muito bem, meus amigos, vamos lembrar também que o programa Visão Espírita tem uma página no Facebook que você pode entrar, curtir, fazer as suas perguntas, fazer as suas críticas, e aí a gente, na medida do possível, nós vamos tentando responder para vocês aí também. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 3 minutos. Estamos aptos agora a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno. E enquanto eu lia essas lições de hoje, eu fiquei pensando, antes de nós entrarmos exatamente no que o Kardec diz, eu gostaria de fazer uma colocação que me parece interessante. O conceito da medicina, de qualquer ciência, de qualquer estudo, evolui, ela se modifica, ela se adapta conforme a evolução do mundo, conforme as conquistas, conforme as descobertas. Por exemplo, dentro da medicina, eu fui num congresso recente no Rio de Janeiro, algumas classificações estão sendo revistas, estão sendo entendidas novamente, está se voltando um passo atrás para entender e modificar algumas classificações. A medicina tem verdades que nós chamamos de verdades transitórias. Hoje é uma verdade, amanhã pode não ser, porque tudo evolui e tudo muda. E assim também em qualquer conceito, os conceitos têm que evoluir. E a gente percebe que em muitas situações, os conceitos ficam congelados no tempo. Talvez tenha sido essa uma das razões que a gente percebe em algumas filosofias, algumas religiões, elas irem ficando para trás, que elas ficam congeladas e estagnadas no seu passado. Então, qualquer conceito que se emita tem que estar andando de mãos dadas com a ciência, com a filosofia, com os avanços, com a pesquisa, com a química, seja lá como for. E a doutrina espírita, a obra angular é o Livro dos Espíritos. Curiosamente, ele foi lançado no ano de 1857. Já faz 161 anos que ele foi lançado. E até hoje, não tem uma frase do Livro dos Espíritos que foi contraditado pela ciência. Tudo vai se encaixando perfeitamente e isso vai dando a credibilidade à doutrina espírita. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos entrar num capítulo em que o Kardec ele fala da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E para que a gente entenda o porquê que ele fez isso, é porque naquela época, 1850, tinha-se um modelo de entendimento de que todo ato que fugia à normalidade era obra do demônio. E isso era feito pela igreja aos quatro cantos do mundo, porque na época, a maior autoridade científica e moral do mundo eram os religiosos. Eles eram quase que a força da lei. Eles, chegando num lugar, eles eram uma autoridade. E com o avançar da ciência, esses conceitos foram perdendo essa força, porque não começaram a andar com a ciência. E aí ele começa a descrever qual era o conceito do demônio que a igreja veiculava, e é isso que eu vou passar para vocês, porque a gente comece a conversar e discutir aqui o que o Kardec colocou, porque depois ele vai entrar no conceito espírita. E eu fiz um pequeno resumo desse texto para que a gente não fique lendo. O Kardec, ele coloca no item 4 a intervenção dos demônios nas manifestações espíritas, porque na época viu-se que surgiram vários médiuns ocorrendo fenômenos e logo correram para que fossem explicar isso. E o conceito que ele fala aqui foi extraído da mesma pastoral que ele estava se baseando todos os conceitos anteriores. E aqueles religiosos escreveram isso que eu vou ler aqui. E eu fico pensando, Alain, querido ouvinte, Luiz, da onde que eles tiraram isso? O espiritismo foi produto de estudo, pesquisa, observação, centenas, milhares de reuniões espíritas. O produto delas foi o que o Kardec escreveu. Agora, esses religiosos da igreja, eles tiraram isso da onde? Da onde eles tiraram esses conceitos? Aí você vai, eu vou começar a ler e vocês vão tirar essas conclusões. Segundo a Igreja Católica, essas intervenções, os demônios, eles tinham o significado de pretensas revelações de além-túmulo. E esse demônio, ele sempre vinha com o intuito de dissimular a sua presença para seduzir o homem com ciladas. E qual o método que eles faziam? Eles aguçavam a curiosidade do homem com fenômenos e se apresentavam como sendo divindades. Com o auxílio de tais fraudes, eles falavam e eram ouvidos. Isso foi prontamente rebatido pela igreja quando viu-se que vários fenômenos estavam acontecendo. E a própria igreja falou que essas práticas ou atos não provinham da ordem estabelecida por Deus. Eles eram atribuídos ao concurso de potências ocultas. E eles enquadravam, fazendo parte do demônio, o magnetismo, as mesas falantes, toda e qualquer evocação, inclusive da moderna magia, toda e qualquer consulta, as curas, tudo era obra do demônio. Os sortilégios, que era um ato de magia praticada por feiticeiro, e finalizava dizendo que o fenômeno mediúnico era obra do demônio. Então eu queria passar a palavra para o Luiz, para o Alain, para a gente contemporizar isso e definir melhor por que que isso aconteceu. Lá no Velho Testamento, quer dizer, eu cataloguei esse assunto, os fenômenos, na Bíblia. Então, todos os fenômenos que aconteceram na Bíblia, eu cataloguei e você pode seguir cada fenômeno lá no Vade Mecum Espírita. E nós, eu vou só lembrar Saul e Samuel, né? Então, quando ele evoca o Espírito, e ele descreve, inclusive, saiu da terra. Por quê? Porque era uma ideia de que se o morto estava na terra, o Espírito só podia ter saído da terra. Então, aí o Espírito se manifesta e a Pitonisa acompanha toda aquela passagem. Então, o que que acontece? Isso aí já é antigo como a humanidade. Antes do Kardec, o Swedenborg, em 1700, aconteceram fenômenos fantásticos com ele, né? Então, a mediunidade, ela ocorre desde que o mundo é mundo. O próprio Moisés, quantos fenômenos mediúnicos ele fez. Mas a igreja tinha esse cuidado. Quando eram fenômenos produzidos pelos seus profetas, está tudo bem, né? Vira santo, né? Exatamente. Agora, aquilo que acontece com os médiuns e que a igreja não tem controle, classifica como demoníaca, e aquilo, inclusive, isso aí é uma coisa que a gente tem que entender. Foi um trabalho muito inteligente, porque até hoje tem gente que tem medo de entrar num centro espírita. Né? Eu dei um livro espírita para uma pessoa do meu ramo, do meu hall de amizade, e aquele livro ficou rolando na mão dela como se fosse uma batata quente. Né? E ela, enquanto não me devolveu aquele livro na primeira contestação que nós tivemos sobre um determinado assunto, não descansou. Entendeu? Eu imagino o quanto deve ser difícil para aquela pessoa estar com aquilo que, na concepção dela, de tudo isso que nós comentamos, aquilo é coisa do demônio, aquilo é coisa que devemos evitar. Eu tenho um irmão que ele, até hoje, por exemplo, se você for tomar um passe, ele acha que é coisa do demônio, que o crente não pode se misturar com essas coisas. Então, é exatamente isso. Por que que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Que a verdade é exatamente isso. Você, através do conhecimento, você adquire a compreensão e passa a entender as coisas. Agora, a ignorância realmente é a chaga da humanidade. Eu acho interessante porque nós somos ignorantes, né? Então, a gente está falando da gente mesmo, né? É um processo assim o que é ser ignorante? Né? Ser ignorante é desconhecer um assunto, né? Só isso. Agora, a gente às vezes tira por ofensa, né? Ah, você é um ignorante. Ah, em alguns assuntos eu sou mesmo. O que que eu vou fazer? Eu não consigo saber tudo. Eu acho que reconhecer que nós desconhecemos um assunto é uma grande oportunidade para você começar a conhecê-lo. Então, assim, mas você tem que entender que desconhece. Quando você acha que conhece porque alguém falou, porque alguém te disse que é assim e você cegamente aceita por falta de uma capacidade crítica ou falta de vontade ou com preguiça de buscar o conhecimento, aí você fica tendencioso dogmaticamente, como a gente leu no outro texto, você fica preso a um dogma. Se ficar preso a um dogma, é simplesmente você ficar preso a um conceito sem por ele buscar conhecimento real. Você vai acreditar no que falaram. E você não deve acreditar em ninguém que falou. Você tem que buscar a fonte. Por exemplo, tem um movimento agora muito grande que é a internet. E a internet dissemina uma série de pseudo-informações. Então eu estava... Fakes, né? Fakes também. E não vamos nem falar em fake, vamos falar assim, informações. Acontece que, por exemplo, um cidadão que ele pega uma frase do Livro dos Espíritos e posta lá, ele pode ter pego a frase do Livro dos Espíritos, ok, mas de uma tradução fraquinha. E naquela tradução fraquinha, porque lembra que ele foi escrito em francês, tem ali uma palavra que é mal explicada, mal colocada. E alguém vai falar: olha o que o Espiritismo fala. E aí aquilo fica dessa forma. Então, vá atrás de saber se é daquela forma antes de você falar que é desse jeito. Isso eu estou falando muito, não só para jovens, como para pessoas mais velhas que hoje estão viciadas na internet. Porque um livro é algo publicado, tem ali a fonte, qual é a editora, quem que é o autor, quando foi publicado, está catalogado, está arquivado lá na Biblioteca Nacional, tem uma edição lá, um volume lá. Quer dizer, a fonte é mais segura do que a fonte da internet. A fonte da internet, e qualquer um pode vir aqui e escrever alguma coisa. Então, para a gente tirar esse véu, vamos usar o termo do outro texto, para a gente tirar esses véus da ignorância de nós, lembra, o esforço é nosso para com a gente. A gente precisa atrás de informações concretas para essa transformação. Olha, eu me permite roubar um pouquinho desse teu tempo para citar um exemplo. Imagina, prático. É nosso. Nós, numa reunião, uma médica fez a seguinte colocação para mim. Luiz, o Kardec teria falado isso, assim. Eu digo: onde é que você leu isso? Aí ela disse: na revista da IDE. Eu disse assim: não, você não leu isso na revista da IDE. A IDE, eu tenho um critério, que é uma empresa séria, e ela não teria escrito isso. E aí eu disse assim: me faz o favor, traga de onde você tirou essa informação. E ela, na outra reunião, trouxe. Eu li, não tinha nada a ver com o que ela tinha falado. Ela entendeu equivocado. Não, Geraldo, é pior ainda. Ela não leu. Ela ouviu alguém dizer e tomou aquilo como a interpretação do assunto e trouxe para mim. Aí eu disse assim, você leu isso aqui? Ela assim, não. Aí eu disse assim, então vá ler. Dentro, quer dizer, então isso está de monte. De monte. E a gente tem que exatamente estar atento com relação a isso tudo. Vá na fonte. É, e isso é um assunto que eu venho estudando agora na faculdade. Começa com um filósofo. Olha que interessante. Eu vou tentar falar o nome dele em alemão e é meio difícil. É Wittgenstein. É algo assim. É um nome meio difícil para mim. Eu não tenho essa pronúncia do alemão. Essa fluência. É. Mas olha só que interessante. Ele, jovem, as pessoas começavam a falar uma coisa, ele não gostava, ele saía da conversa e ia embora. Ele começava a falar alguma coisa, o pessoal não concordava, ele levantava e ia embora. Né? Ele era extremamente impertinente, né? E, mas aquele que chega no nível, que chega naquele nível da grosseria até, né? E aí, o pai dele era um empresário muito abastado financeiramente, morre. E dá uma herança para todos os filhos enorme. Ele dá a maior parte para os irmãos, pega só uma partezinha e vai embora. Ele se enfia numa cidadezinha lá e ele escreve o Tratados Logic Philosophique. Nesse tratado, ele vai falar que o grande problema da filosofia é a linguagem. Por quê? Porque, olha só, ele sai de uma coisa mal compreendida por ele para pesquisa e para escrever um livro. E ele, inclusive, acha, daí ele até para de escrever por um bom tempo, ele vai trabalhar com arquitetura, porque ele acha que ele tinha resolvido todos os problemas da filosofia com aquele livro. Mas que é reconhecido esse livro, ele é basilar para muitos outros filósofos que vieram depois dele, que pegaram na linguagem a grande ferramenta de veiculação do conhecimento e da desinformação. Se a gente pegar desde os sofistas lá pré-socráticos que queriam vender ideias falsas, o fake está na internet hoje, mas antes era na praça. O fake news sempre teve. Era na conversa. Né? Antes era na ágora, lá que ele ia lá falar e falava besteira. Então, quem é vítima da fake news? A pessoa que se mantém com os véus, que não vai atrás da informação. Que a gente possa realmente buscar essa informação, né, Geraldo? Exatamente. E aí, dando sequência no estudo, a gente volta àquele questionamento. Por exemplo, quando você vai estudar Kardec, você pergunta, da onde é que o Kardec tirou esse texto? Está tudo registrado, pesquisa, observação. E aí, a igreja, naquela época, continuava, e a própria igreja, ela fazia essa pergunta, porque na época, ainda no século XIX, o religioso falou, tinha quase que força de lei. E a própria igreja pergunta para ela mesma com o intuito de intimidar o público. Quais são esses agentes secretos dos fenômenos mediúnicos? E a igreja mesmo coloca, seriam os anjos? E eles mesmos respondem, não, os anjos não aceitariam esses papéis. Seria a alma dos mortos? Não, Deus proíbe as evocações. Eu quero saber de onde que eles tiraram isso, né? Seriam os agentes do inferno? Ele fala, esses são os fatores dos erros. Então eu queria saber, o Kardec, a gente sabe de onde tirou todas essas ilações, essas teses. Se eu pudesse estar diante desse religioso, eu falaria assim, da onde é que você tirou isso? Possivelmente foi da sua cabeça, ou da cabeça de outro, ou de alguma reunião. Então foi produto de uma decisão própria, não foi fruto de estudo e nem de observação. E aí eles mesmos caem diante da colocação que eles fazem. Ele fala que essas comunicações mediúnicas, elas eram traídas pela nulidade das suas doutrinas. Então, o produto que saía desses fenômenos seria nulo. Como é que o Espiritismo subsiste cada vez com mais força há quase 200 anos? Onde é que está a nulidade dessas doutrinas? E outra coisa, ele falava que essas comunicações se caracterizavam pela baixeza dos atos. Se você observar, os principais hospitais psiquiátricos do Brasil são sustentados ou mantidos por espíritas. Não só, existe também da igreja evangélica, da igreja católica, muito mas pouco. Predominantemente são os espíritas. O Chico Xavier, lá em Uberaba, tem um livro chamado A Sombra do Abacateiro, que ele distribui alimentos para várias pessoas. Eu conheci a Casa Transitória em São Paulo na época do seu Gonçalves. Ele dava sopa para 1.500 e 2.000 pessoas por dia. Onde é que está a baixeza desses atos? E aí ele continua que essas comunicações se caracterizavam pela incoerência das palavras. Da onde que ele tirou isso se tinham poucas manifestações naquela época? Então você percebe que é um conceito premeditado para que se coloque, para que passe a valer ali em diante. E aí, para finalizar esse jogo de equívocos, eles finalizam assim. Esses, os demônios, procuram apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original. Os dogmas. Da ressurreição do corpo e da eternidade das penas. Então, não é o espiritismo que se trai, é esse próprio conceito dele que se trai. Luiz e Alain. Geraldo, por uma razão muito simples, estabeleceu-se um preconceito. É aquilo que a gente comenta sempre, né? É alguma coisa não estudada e colocada de propósito para que se estabeleça um preconceito. Então, em cima de um preconceito, a gente embarca numa viagem. Eu vou falar dos nossos problemas, do espiritismo. Existe uma frase que é muito repetida como sendo do Leon Denis. É, nós viemos do mineral, do vegetal, do humano, morremos no humano, uma coisa assim. Divaldo Pereira Franco cita essa frase. Herculano Pires cita essa frase. Quando eu cataloguei do Leon Denis, não existe o mineral. Então, de tanto nós falarmos alguma coisa... Vira verdade. Vira verdade. E eu dei risada quando eu vi o Herculano Pires, porque eu cataloguei o que o Herculano Pires falou, o que o Divaldo Pereira Franco escreveu, e cataloguei o que o Leon Denis escreveu. Então, estabeleceu a diferença. Interessante isso. É muito interessante, ela. Isso aí é muito interessante. A gente vive fazendo citação. E a gente deveria sem ter... ir à fonte, exatamente, né? Exatamente. Nós deveríamos ter o hábito. É a tal história. Teoria e o hábito. Alan tem razão. Nós deveríamos seguir o hábito. Deixa eu ver a fonte. Vai conferir, né? Exatamente. Inclusive, eu com isso aí, eu criei um novo verbete. Falta indicar a fonte. Ótimo. Entendeu? Quer dizer, são pessoas que emitem conceito e não diz de onde tirou. Então, se você procurar o Vadimeco, você vai ver uma série de livros que citam conceitos sem dizer de onde tirou. É, e aí a gente tem que lembrar que é o princípio organizador, basilar, das obras de Kardec, que é a generalidade concordante dos espíritos. Dessa forma, a fonte é quando muitos espíritos já reconhecidamente bem intencionados falam da mesma maneira, porque senão é a fonte de um espírito. Isso não quer dizer que está errado, não quer dizer que está certo, é uma opinião. Você deixa de lado no banho-maria, esperando o tempo. Não incorpora a doutrina espírita. Aliás, Alain, você mencionou uma coisa aí, eu não posso me furtar de falar, uma coisa maravilhosa que hoje eu vi no site da União Rádio Web. Estava lá, Vadimecum Espírita e a Kardecpédia, que eu não tinha ainda examinado a Kardec fase. É interessante. E fui, né? Com essas duas bases, você examina qualquer assunto. Então, por exemplo, no Vadimeco, você tem catalogado o que os espíritos falaram a respeito de um determinado assunto. E na Kardecpédia, você tem catalogado tudo o que as obras de Kardec falaram sobre aquele assunto. Então, todos os assuntos que estão catalogados no Vadimeco têm a sua correspondência na Kardecpédia. Então, você pode examinar cada assunto agora com a opinião dos espíritos, principalmente do Livro dos Espíritos. Eu digo mais, nós mesmo que lemos bastante, também podemos nos enganar. É natural. Sim. Né? Não estamos falando aqui que nós somos livres de engano, de forma nenhuma. Então, eu mesmo, quando eu me deparo com alguma situação que, isso aqui é do Kardec, eu imagino que seja Mas é bom ver, né? Será que é mesmo, né? Então eu vou lá nessas duas fontes que você citou. A Kardecpedia, ela tem tudo de Kardec com uma busca. E como os livros do Kardec já tem, já caíram no uso público, ele colocou, ele digitalizou todas as obras da FEB, que é uma tradução, inclusive, bem orientada. E nessa lá você coloca o que você quer ler de Kardec. Aborto, sei lá, falei uma palavra qualquer aqui. Será que Kardec falou de aborto? Bota lá. Vai aparecer, se ele falou... As citações, né? Não só as citações, é que livro, onde está e a parte do texto. Que trabalho, hein? É um trabalho de computação, na realidade, né? É um trabalho muito bom. E no Vadimekon, você tem outras fontes, além das próprias, você pode até confirmar. Olha só, para você não ficar vítima também da Kardecpedia, que também é digital... Não tô falando que a intenção, eu conheço quem está por trás, é das melhores. Mas, para você não ficar vítima digital, como acabamos de falar, você vai lá no Vadimekon e fala, peraí, deixa eu ver se essa citação está aqui. E, de repente, se não tiver, ainda você pode mandar um e-mail para o Luiz e falar assim, ô Luiz, eu achei uma citação que fala sobre tal assunto e não tem no Vadimekon. Perfeito. O Luiz vai ajustando. Perfeito. Aliás, é o que ele tem feito ao longo da vida dele. Aliás, eu estou aperfeiçoando. Existe um livro, chama Índice Remissivo do Livro dos Espíritos, José Jordi. Que eu estou pegando letrinha por letrinha. Nossa, e estou inserindo nos conceitos existentes do Vadimekon Espírita o Livro dos Espíritos naquela citação. E para a gente dar sequência aqui, já estamos quase encerrando o tempo, eu vou finalizar o item 5 e o item 6. Na colocação que fizemos anteriormente, eles falaram que todos o resultado dos fenômenos mediúnicos cairiam por terra, e é o contrário. Então eu pego hoje assim, vamos pegar os conceitos espíritas e colocar sobre os conceitos científicos, o homem viajando pelo espaço, o avanço da física quântica, a evolução da química, da física, da matemática, e a gente vai ver que o espiritismo vai sendo confirmado quase que na sua totalidade. Agora, esse conceito que eu vou falar agora para vocês ainda é um conceito vigente em algumas religiões, predominantemente na Igreja. E aqui ele fala que, na época, isso daí é aquele conceito da Igreja da época, que a intervenção dos demônios nas modernas manifestações, existia uma teoria. Existiam três tipos de seres: os anjos, os demônios e a alma humana. Eram três grupos diferentes formados. A alma humana era uma criação especial, esse era o conceito da Igreja, que era inferior ao demônio. E aí, o que esses três grupos fazem? As manifestações espirituais sofrem a intervenção dos demônios, comunicação dos mortos. Primeiro, os anjos. Os anjos ocupam-se exclusivamente do céu. Existe um segundo grupo dos anjos que ocupa-se do governo do universo. E existe um terceiro grupo que ocupa-se da terra, que são os anjos da guarda. Somente uma parte desses anjos da guarda se revoltaram e se transformaram em demônio. Não só o demônio pode interferir, mas também os bons espíritos. E aí o Kardec coloca. Então eu fico imaginando como é que uma teoria dessa se sustenta hoje. Como é que alguém no púlpito vai convencer um fiel a se manter ali diante do avanço da ciência que temos hoje? Chega a ser ridículo, né? Quer dizer, isso aí é uma coisa que a própria Igreja, se ela quiser subsistir, e ela quer, ela fala muito pouco nisso aí, né? Isso é um assunto muito, muito pouco abordado ou não abordado. Acho que eles pararam de falar nisso. Pararam de falar porque não são tolos, né? Quer dizer, como é que você vai se apegar numa teoria que não se sustenta, né? E tudo isso, lembrando, né, foi criado por Deus. E aí Deus, que é um ser, que é uma sabedoria suprema, teria criado os demônios acima da alma humana, e a alma humana fica à mercê. Isso é covardia. Como é que eu posso vencer se Deus mesmo criou um ser que está acima de mim, muito mais inteligente, muito mais capaz, me atentando o resto da vida? Quer dizer, ele dá uma justificativa para eu fazer as besteiras que fizer em nome de que é o demônio que está me atuando. E, aliás, o Kardec fala assim, Deus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, saberia que o demônio tem uma ação maléfica sobre o ser humano. O que, que ele fez para ajudar esse ser humano? Quer dizer, então ele criou um grupo destinado a sofrer essa influência do demônio, e se ele se equivocar por uma atitude, ele vai para a pena eterna, para a eternidade ele vai sofrer. É, a gente não pode deixar de lembrar que existe aquela ascensão psicológica de alguns líderes religiosos, né? Então ele é dado a ele o poder. Sim. Né? E a partir do momento que ele recebe esse poder, é um poder que é mais do que da terra, né? É um poder divino, porque muitos sacerdotes falam em nome de Deus. Então aquela pessoa que ela é mais suscetível a essas autoridades, que ela é mais, vamos falar assim, dependentes emocionalmente de um líder, infelizmente muita gente depende de alguém que dirige a sua mente, depende de alguém que, sabe, fica esperando um salvador, né? O salvador que a gente teve chama Jesus. Esse salvador, ele não é um salvador que toma nossa frente, ele é um salvador que nos ensina a agirmos com amor e sabedoria. Se nós estamos aprendendo a agir com amor e sabedoria, a primeira coisa é a gente não acreditar cegamente nem dogmaticamente em ninguém. E chegar às nossas conclusões. Qualquer pessoa que debruce 15 minutos num texto desse, eu estou falando 15 minutos para falar um tempo pequeno aí, qualquer, podia ser 10 talvez, vê que é uma alegoria tão sem sentido, frágil, né? Tão frágil, porque eles queriam dar uma força para o mal igual à força do bem de Deus. Então, assim, era uma força antagônica. É a dualidade que existe em nós, mas a gente não pode deixar de lembrar que Emmanuel nos fala que o mal é a essência da criatura, o bem é a essência de Deus. Então, o antagônico em sentimento está em nós mesmos. É a hora que nós nos desvencilharmos da ignorância, do dogmatismo e desses conhecimentos ainda tão infantis, que nós vamos encontrar o bem que é Deus. Nós vamos nos conectar nessa harmonia divina, nos afastando desse comportamento dito mal. Não esquecendo, né, Alan, que isso foi criado por mentes diabólicas. Sim. Que queriam justificar que você iria depender sempre da igreja para se livrar disso tudo. É, porque houve época em que havia um domínio político, um domínio até econômico. Uma época não, mil anos aí. Por isso que você vê algumas pessoas reencarnadas, às vezes, com aquela pose de que parece que é o dono do mundo. Um bicho. Cuidemos de nós. É, cuidemos. Muito bem, meu amigo, 10 horas e 34 minutos. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Lembrando que a Netcom, que criou tudo isso que nós estamos usando na União Rádio Web. E tudo isso é trabalho da Netcom, trabalho profissional da Netcom. E a contribuição do Wilson, do mais alto nível, e bondade, generosidade, de estar aqui num domingo nos ajudando a fazer esse programa aqui. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 34 minutos, estamos aptos a começar o nosso terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo dos livros da coleção da Terezinha Oliveira. Pode colocar. Então vamos colocar a música que o Wilson selecionou, então. amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É o ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário a si, é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Pausa aí para que você se deleite também com a música popular brasileira. E temos uma informação interessante aqui, agora todo computadorizado. Nós temos ouvintes em 9 cidades da região: em Piracicaba, em Americana, em Santa Bárbara do Oeste, em Mogi Mirim, a cidade de Leme, perto de Pirassununga, Rio Claro, Sumaré, São Paulo e São Pedro. Faltou Campinas ainda. Faltou 10. Campinas. Então são 10 cidades que nós temos ouvintes. E agradecer a todos vocês pela generosidade de nos escutar. Se puderem, divulgue o programa Visão Espírita. É uma maneira de divulgar essa doutrina maravilhosa que nos ajuda muito. E se porventura você está numa cidade que não foi relacionada, manda um torpedinho aí para o Alan através do Facebook, dizendo assim: olha, vocês não falaram da minha cidade. Isso é muito bom. É uma maneira da gente interagir com esse público. É um detalhe também que não, o Geraldo não comentou, mas com o número de ouvintes de cada cidade. Sim. Nós nunca soubemos quantas pessoas nos ouviam. Hoje nós temos as quantidades de cada cidade, tá? Então hoje nós temos... Temos 8 em Piracicaba, olha, desses 40. 2 em Campinas, 5 em Santa Bárbara, 2 em Mogi Mirim, 1 em São Pedro, 5 em São Paulo, 2 em Rio Claro, 1 em Leme, 4 em Americana, 2 em Sumaré. Agora mais um aqui em Iracemápolis. Opa, e entrou Iracemápolis também. Então olha só, gente. Nós vamos conseguir acompanhar esses números, que era uma coisa que a gente sempre ambicionou, né? Ter esses números. Agora, façam para nós um grande favor. Divulga o nosso link. Compartilha. Se você gosta, seu amigo também vai gostar. Entra lá no Facebook, entra na nossa página, entra no nosso site ou do próprio aplicativo. Se você está aí no aplicativo escutando, você não vai sair de nos ouvir e vai conseguir convidar o amigo. Lá em cima tem um triângulozinho com 3 bolinhas ali interligadas. Você clica ali, aquele é o símbolo de compartilhar. Aí você abre embaixo, aonde você quer compartilhar. Você pode compartilhar no seu WhatsApp, você pode compartilhar no Messenger, em qualquer aplicativo que você tenha no celular, e convidar mais amigos a estar conosco nessa corrente, né? É, Limeira também, Luiz, nós falamos Limeira aqui. Não falamos Limeira? Não, falamos em Leme. Opa, tem Limeira também aqui, ó. O Luiz aqui, Shine, que sempre é nosso parceiro. Faltou Limeira, Luiz? Tá louco, viu, Luiz? Valeu, o Geraldo então, é o culpado. O Geraldo, ele demorou para escrever ali as cidades e ele comeu bronha ali. Mas não tem problema não, viu, Luiz? Obrigado. Você também, um abraço para Limeira também. É essa nossa ligação que a gente fica tão feliz. Convide seus amigos. Muito bem. Essa é uma surpresa muito agradável, ter tantos amigos que nos ouvem aí. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 42 minutos. Vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro da Terezinha. Estamos no livro, o sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho, capítulo 21, Os Sermões de Jesus. E falamos de vários sermões. Com que objetivo? Além de estudarmos os sermões e vermos a amplitude do seu conteúdo filosófico, é uma maneira de relembrarmos a figura de Jesus e entendermos melhor a sua missão. A Terezinha elenca alguns sermões de Jesus e dá um destaque aqui no seu segundo item sobre o sermão profético. Eu vou fazer pequenas leituras, vou passando a Luiz e Alain para que eles façam comentários. Sermão profético é qualquer palavra que se fale de alguma coisa do futuro, de alguma coisa que ainda não aconteceu e que vai acontecer. E Jesus realmente fez, ele tinha capacidade, possibilidade para isso, ele acabou fazendo essas profecias. Então a gente vai ler e vai entender aonde, ou pelo menos tentar entender aonde ele queria chegar. E eu vou fazer a leitura do livro da Terezinha. Que eles iam, Jesus e os apóstolos, iam saindo do templo, quando os discípulos chamaram sua atenção para uma imponência do edifício que estava à frente. E eles disseram a Jesus: Mestre, olha que pedras e que monumentos. E Jesus respondeu: Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, respondeu Jesus, causando-lhes grande impacto. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, os discípulos indagam: Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus fala, então, sobre o fim dos tempos e seus sinais, dizendo o seguinte: Virão falsos profetas dizendo ser o Cristo. Que não se enganem. Haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. E também fomes e terremotos, porém, são apenas os princípios das dores. Os seguidores de Jesus serão odiados, perseguidos e mortos. E a Terezinha coloca um destaque, colocando entre parênteses: muitos falharão, traindo e odiando uns aos outros. Fecha parênteses. E Jesus continua: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos, mas aquele que perseverar até o fim, então virá o fim. A seguir, Jesus fala ainda sobre a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, contando em sequência as parábolas da figueira, do bom servo e do mal, das 10 virgens, dos talentos, todos exortando à vigilância e fidelidade no servir, e conclui com algo do grande julgamento. A Terezinha faz uma observação: este sermão será abordado num capítulo mais adiante. Então nós temos aí as profecias, né, daquilo que iria acontecer, e isso aí inclusive é muito explorado, inclusive até pelas próprias editoras espíritas, que estão explorando esse assunto do fim dos tempos, do mundo de regeneração, e na realidade as pessoas imaginam que isso aí deva acontecer num piscar de olhos, né? Nós dormimos no planeta de provas e expiações, acordaremos no de regeneração. As coisas não acontecem exatamente assim, como não aconteceram, inclusive, com a vinda do Consolador. A vinda do Consolador eles, principalmente as igrejas, entenderam que se deu ali 30, 39 dias depois que Jesus morreu. E na realidade, Jesus, antes de morrer, ele disse: vocês não estão preparados para entender o que eu deveria dizer. Olha, se eles não estavam preparados enquanto Jesus era vivo, não iriam se preparar depois de 30 dias. Você vê que essa vinda do Consolador, ela aconteceu 1.800 anos e pouco depois. Então, por que que aconteceu assim? Porque para a vinda desse Consolador, uma série de coisas foi acontecendo para preparar a humanidade para a compreensão disso. Então, as ciências se desenvolveram, a coisa é feita gradativamente. Agora, né, com relação aos dias atuais, você observa que ele menciona que vai se esfriando, né, aquelas características que marcam o verdadeiro cristão. As pessoas vão se esfriando na fé, numa série de coisas, e fica realmente cada vez mais difícil se manter na condição de cristão. Por quê? Porque tudo que está nos envolvendo é envolvido de uma série de coisas que realmente a gente diria... Até para fortalecer você, olha a frase: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. É isso aí, né? Então, você observa... E aí é que está a verdadeira questão. Quando ela fala das parábolas, que ela fala a respeito da, por exemplo, a figueira estéril. Sim. Então, quando nós estudamos o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, existem pessoas que pensam assim: os bons vão lá para a regeneração, depois ficam os maus tudo no provas e expiações. Não é exatamente isso. A doutrina é muito clara. No mundo de provas e expiações, existem bons, existem sofredores, existem maus. Só que os maus prevalecem, os bons são minoria. Mas no mundo de regeneração também haverão os bons, só que eles serão maioria. Mas haverão espíritos ainda por crescer. Então você vê que não é assim uma coisa que os santos vão para um lado e os pecadores para o outro. Não é assim. Existe uma passagem na Bíblia que é chamada a escada de Jacó. E essa passagem nos ajuda a compreender o processo de evolução. Então, para o mundo de regeneração, vão espíritos que não agiram conforme a figueira estéril. São aqueles que nessa encarnação que nós estamos vivendo, estão produzindo frutos. O que é produzir frutos? É influenciar aquelas almas tíbias que ainda não sabem, se deixam influenciar pelo mal. Então, essas almas influenciadas pela figueira fértil, elas mudam, elas crescem, elas progridem. E é isso que haverá no mundo de regeneração. Figueiras férteis, carreando aquelas almas que não são más, mas são tíbias, para que elas também cresçam e elas progridam. No provas e expiações, vão ficar aqueles espíritos propensos ao mal. Quer dizer, aqueles espíritos que estão carregando gente para a prática negativa. Essa condição é natural. Isso é da pedagogia desde Pestalozzi. O que sabe um pouco mais ensina o que sabe um pouco menos, que ensina o que sabe ainda um pouco menos. É essa cadeia. Se aprendeu alguma coisinha... Uma vez, não sei se você vai lembrar, Luiz, nós estávamos falando da escada de Jacó no programa Visão Espírita, faz tempo isso, me veio à cabeça aqui agora. Você lembra que nós imaginamos uma escada que eu queria até transformar em desenho, que a hora que você alivia o degrau de baixo, puxando alguém de baixo, ela te impulsiona para cima. Você lembra dessa figura que nós fizemos? É difícil da gente falar em palavras, mas imagine uma escada que, para você elevar o seu degrau, você tem que aliviar o degrau de baixo. Então ele só sobe quando você alivia o de baixo. Então você, quando impulsiona alguém de baixo para cima, você sobe. Quando você não faz nada, você fica ali. Lembra disso? Lembro, e você falando, você vê como os espíritos influenciam. Existem várias coisas no mundo animal. O leopardo, por exemplo, ele pode pular uma cerca com um boi do dobro do peso dele, exatamente por esse movimento. Ele faz uma jogada, impulsiona o boi para trás, impulsiona para frente. Quando o peso do boi está agindo, alivia para ele subir. Porque aquilo lá é um impulso para ele dar o pulo. E é exatamente isso, é isso que você comentou. E é interessante a gente ver, quando a Teresinha dá esse destaque ao seu irmão profético, fica subentendido que Jesus falava algumas frases simbólicas, né? Até figuras de linguagem também, parábolas, e que nos intervalos ele continuava falando. A Teresinha deixa muito claro que mais tarde, no Monte das Oliveiras, quer dizer, então ele ia conversando. Essas frases são as frases marcantes, as frases que impactaram a mente daqueles discípulos. E como Jesus, o Luiz falou, muito interessante, você vê que tudo tem uma sequência. Eu estou lendo um livro devagarinho, que é o Depois da Morte, do Leon Denis, e ele fala exatamente isso. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Se você for à Itália e estudar o apogeu do Império Romano, o domínio que tinha, a autoridade que tinha, hoje você vê muitos lugares em ruínas. E você vê que é o retrato de dia virá em que não ficará pedra sobre pedra. Aquele grande império uma hora cai, né? E ele continua. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá de sua vinda e da sua consumação? Aí ele fala, nesse intervalo virão falsos profetas. E a gente vê várias pessoas deturpando a origem do pensamento, a origem do sentimento. Haverá guerras. E aí entra naquela frase que o Luiz falou. Os seguidores de Jesus serão odiados. Você vê os cristãos sendo mortos, sendo perseguidos, a própria igreja distorcendo esses conceitos. E assim vai. A própria igreja perseguiu, né? Perseguiu as cruzadas. Quantos, né, cristãos foram mortos pela própria igreja porque eles falavam coisas que a igreja não queria admitir? Exatamente. Aí fala da grande tribulação, da vinda do filho do homem e assim por diante. Ainda tem umas duas cidades que o Wilson nos dá aí. A água de São Pedro, a Vera já gritou aqui. São. E Iracemápolis, nós já falamos, né? Indaiatuba e Porto Feliz. Porto Feliz. Nós vamos fazer uma estatística aqui, Wilson. Vamos colocar numa planilha para ver quantas cidades novas entram. Vamos começar a ter umas estatísticas do programa para dividir com você. E faça um desafio à cidade. Aí a cidade que mais tiver participantes, no, a gente vai convidar desse grupo para vir para cá. Né? Ótimo, excelente. E agradecendo, né, a Vera, a Deise, Caçaniga, são ouvintes que estão dando retorno, aqueles que o Alan já mencionou, né? Porque para nós esse feedback é muito importante. Exatamente. São 10 horas e 54 minutos, estamos chegando ao fim do programa. E eu acho que foi muito bom esse começo, esse primeiro programa aqui no estúdio novo da União Rádio Web. Muito agradável, Geraldo, muito bem feito. Geraldo, você conheceu hoje, né? O que você achou? Olha, eu sinceramente, eu achei muito bom. Eu já fotografei, já mandei para minha família. Eu achei muito aconchegante. Não senti diferença nenhuma. Aliás, pelo contrário, eu acho que eu estou me sentindo muito bem aqui, nesse quarteto aqui que nós estamos começando. Realmente, nós queremos agradecer, né? Principalmente a compreensão de todos. Essa mudança, ela foi um pouco abrupta, mas não foi provocada por nós, né? A nossa intenção era fazer alguma coisa mais gradual, né? Mas, infelizmente, a proposta que nós recebemos lá na rádio foi uma proposta que não dava para não dava para a gente acompanhar, né? Nós iríamos continuar adiando esse fato e não iríamos continuar conseguir. Só para vocês terem uma ideia, o nosso custo aqui e o da rádio equivale aqui a 1/5 do que a gente pagava lá. Então é uma coisa que realmente o Wilson emitiu aí uma circular ontem, muito bem elaborada, agradecendo a todo aquele pessoal lá de Santa Bárbara, principalmente, que sustentou todo esse movimento durante esses 19 anos, um sacrifício danado, porque as contribuições aconteciam, mas precisava alguma coisa a mais, e eles iam fazendo pizza, vendendo livro, né? Requeria um trabalho extra muito grande. E hoje nós temos essas condições de operar da forma como nós estamos operando. Então, um grande abraço a todos, e Verinha, Amanhã nós estamos aí, que temos a nossa palestra, né? Aí em São Pedro, e aí estaremos aí amanhã às 8 horas da noite com aquele tema que você nos pediu, né? A Figueira Estéreo. É, eu queria fazer uma propaganda aqui de um evento que vai acontecer dia 30 de setembro ainda, mas você já pode colocar aí. Vai ser num domingo, 10 horas da manhã, a Caminhada Espírita em Prol da Vida, em 2018, lá em Limeira. Sim. Não ao aborto e ao suicídio. Então ela sai lá da praça Dr. Luciano Esteves. Então quem quiser saber mais informações pode ligar no 3441 1314. E realmente faço minha aqui as palavras do Luiz, agradecendo todo o empenho do pessoal da USP de Santa Bárbara do Oeste. E agradecendo a você que está tendo paciência nesses primeiros programas, ouvindo a gente ao vivo aqui do nosso estúdio. Esses ajustes ainda são necessários, mas estamos dando o primeiro passo. Aliás, a gente podia assumir o compromisso de público aqui, que na primeira oportunidade a gente trazer o grupo de Santa Bárbara para conhecer a Dona Dalva, a Isabel. Já estiveram aqui. Estiveram, está dando um programa, né? Isso, é no programa. Agora, no dia pode vir tranquilo. Mas nós vamos estabelecer isso, trazer 3 pessoas por programa para que eles assistam aqui. Eu acho que vai ser uma coisa interessante. Isso é muito, uma interação aí, boa. Essa comunicação se dê através do Alan, através do Facebook. Quem deseja, né? Isso, porque aí os 3 primeiros, aí o Alan já vai dizendo, olha, agora só domingo, o outro próximo domingo, assim por diante, né? E agora, diferente do que eu fazia em Santa Bárbara, eu digo o seguinte, vem aí a União Rádio Web com toda a sua programação 24 horas por dia. Então agradecemos essas 15 cidades e também agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Diga, Wilson, não posso deixar de falar agora, dá tempo ainda, que o nosso amigo Jefferson Godoy, ele nos fala que dos Estados Unidos também está ouvindo ao vivo. Nossa! Oh, nosso amigo internacional. Um abração para você, meu querido Jefferson.